você. O amor é sim. Escolher. Eita porra. Meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei. Nosso Passat, 11 casos de shows lacraus. Recebe o nosso time pela primeira vez. E a gente já na área pra comandar os melhores. Pra galera se ligar, 11, um show de Xabá. Vai até. Ai, a madrugada. Estou sozinho pensando em você. Estou abandonado.

o coração pulsa. DJ Orlando Pereira me faz acordar. Curtindo esse som, me lembro de ti. Mega torre solar me faz refletir. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Cava supernave vai me encantando. Eu piro as estrelas pro tempo passar. Te olho imaginando poder te tocar. Viviane Batidão. Viviane Batidão. Produções e mixagens. DJ Betinho Isabelense. Júnior Calado Produções. Meu amor. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. E onde eu vou? Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. O experiente DJ Físico. Portugal, amor está no ar. DJs Léo e David. Léo e David. É sucesso sem parar. Faz tempo, meu amor, que desejo. Eu calor, delírio, emoção. Só cama é suspiro, fogo e paixão. E agora? Senhora Light, nosso amor surgiu. Envolvida pelo som, você me seduziu. Testemunhas dessa história a nos embalar. DJ Milene, Portugal, amor está no Passat Moral tem o som dos moleque doido. Sim, nosso romance começou. O tem chegou. Amor, o que respiro é esse amor. Vem declarar nosso amor. O número 10. O som que representa a cidade modelo.